Pássaro que sou, mergulharei de vez, uma vez ou três, 200 por hora ou algo mais, na velocidade de encontrar você, te merecer, voar sem ter onde chegar e de lá do céu. Formaremos dois em um só. Fugirei da chuva. Deixarei o sol amanhecer. É hora de voar. Amanhecer. É hora de voar. Fronteiras garimpando amor, semeador. De tanto voar achei você, multicolorido, exatamente igual ao meu astral. Melhor é voar a dois e de lá do céu. Formaremos dois em um só. Fugirei da chuva. Beijarei o sol amanhecer. É hora de voar. Amanhecer. É hora de voar. Amanhecer, amanhecer, é hora de voar.